Na 6224 está presente, voa direto Duna, descida para 4.000 pés, 1.015 no ajuste. Está presente direto Duna para 4.000 pés com 1.015, vou chamar a 6224. E o 5972, 2.000 pés, 1.015 no ajuste, está autorizado a sinal ILS, reporta isso, grisado. 2015, autorizado, chama estabilizado, ILS 10972. Patrão, controle? Desculpa, o motor matou. No momento não vai ser possível o procedimento NDB para o 97. Temos 5 aeronaves para aproximação da 90 e vai interferir na aproximação das aeronaves. Definido 330, decola pistola 0, curva à esquerda, saída Fuca, Jamo, Caju. Frequência do controle 119.35, código transponder 5072. Autorizado, Recife 330, decola da 190, primeira curva à esquerda, Fuca, Jamo, Caju. 3935 é o controle, 5072 é o transponder, Santo 3605. Correto, neste operacionamento táxi. Chamará, 3605. Chanel 6224, para o sequenciamento, se tiver condições, mantenha a velocidade até mais próxima. Tá, mantendo velocidade, se puder pode acelerar, 6224. Solo Salvador, Chanel 63, cono 3, para táxi, 4 horas, 1 minuto de autonomia, PLB 124, alternando Galeão. Copiado, Galeão, 41124, autorizado táxi Índia, Alfa, reporte em ponto para pronto para decolagem. Índia, Alfa, Alfa, reportará pronto para a decolagem, 6303. Fechou. Salvador, boa noite, airport Índia, 019, flight level 190, descending flight level 160 with Alfa. Portugal 019, call cadence clear at Bom Arrival, descend flight level 060. Bom Arrival, flight level 060, at Portugal 019. O meu patrão confirma suas intenções. Todo patrão, então, devido à espera, vai solicitar mudança de para plano visual e prosseguir para o 97. Gente, modificado agora o 0102, 10 em condições visuais, 1.000 pés, reporta de toque ao final da 7. 0089, ajuste no 095. Autorizado, aliás, com a pista no 063 e no 3, deixa eu gente, livre descida 2.000 pés, ainda vou passar. Salvador, no 3605, no gate 07, para pushback e acionamento. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi, no 3605. 4 estabilizado, Xanero 6224. Baixo travado. Rio 5972, boa noite, tráfego avistado, pista livre autorizado, pouso, vento, 1110 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 5. Livre pouso no 0, ajustado no 0 no 5, 5972. Oxenair 6313, decola 04, controle 19.35, meu bom. 1935, boa noite, 6313. Salvador, gol 1974. Ano 774 para cópia. Você escuta, professor. Aqui, ó, no 074, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10 com curva à direita, vai sair na saída Arbor, após Arbor Elefa, após Sagaz e Upezulu 21. Frequência do controle único no 9.35, código transponder 5071. Nível 360. Guarulhos, decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, Osakai, Elefa, aí Ambers 121. Controle 19.35, transponde 5071, no gol 19.1074. Ok, só confirmando Arbor, após Arbor Elefa, após Elefa Ofita e após Apesu 121, nesta operacionamento táxi. Arbor Elefa, após Sagaz e após Apesu 121, no gol 1024. Isso, correto. Solo, tá 3305? Afirmativo. 2000 pés, 1015, autorizado LS Freitas, 3178. Tá com eles aqui, só um minutinho. Muito obrigado. Salvador, Patatango Romeu, Patatango Visual com a onda 7. Seguinte, Patatango desce no meu pé, chame torre na noite, meia dúzia, bom pouso. Seguinte, desce na onda, no pé, chama na torre em 1986, no meu Patatango, grato. Sou Salvador, Patatango, meu Patatango Visual com a onda 7. Romeu Papatango, inicie 360 pela esquerda, reporte interceptando a final da pista no 7. Romeu Papatango. Sim, iniciando agora 360 pela esquerda, reportará a no alinhamento com a 7, Romeu Papatango. Positivo. Oi, Salvador, boa noite. Oxenair 6224, estabilizado, DLS 10. Oxenair 6224, boa noite. Tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista no 0, vento 1110 graus 08 nós, ajuste no 0 no 5. Livre pouso, com no 0 no 5, Oxenair 6224. Clear ILS, no call service. Airport Xal, vira banana. 6313, boa noite. Boa. O meu Papatango completo para final da pista no 7, formarei eixo da pista livre, vento 1 no 0 grau, 08 nós. Ciente, livre pouso 97, o meu Papatango. Estabilizada LF X-Ray, TAM 3178. 3178, torno 1862, bom pouso. Tá bom. Salvador, TAM 3178, estabilizado ILS 10, baixar travado. 3178, tráfego avistado, complete aproximação, guarde formação de pista livre. Temos um tráfego agora na curta final, pano 7, forma de eixo, dando 0 livre. Vento 1 no 0 grau, 089, ajuste no 0 no centro. Afirmo, aguardando. Rochaner 6224 no solo aos 1-2. Prossiga o táxi via Alfa também. Escuta, reporte para ingresso no pátio principal. Segue táxi via Alfa na sua escuta, reporte para ingresso Rochaner 6224. O meu Papatango tem autorizado pouso pista no 7, vento 1 no 0 grau, 08 nós. Ajuste no 0 no 5. O meu Papatango. Ajuste no 0 no 5, pouso autorizado no 7, o Romeu Papatango. Torre Salvador Gol no 074, no gate 06 para pushback e acionamento. Gate 06, aguarde para iniciar. Aguardo. 015, 5555. Acionamento aguardando push. Torre Salvador, 5555, voltando. 595, prossiga. Apresentando nosso número de pouso, senhora. É para que podia manter a velocidade de 240 até a posição turna? Está livre a velocidade. Obrigado. Curva esquerda agora na taxi é quilo. Pode prosseguir, Juliette. Então prossegue em frente via Alfa até a Juliette, 6224. Via parte principal, Índia, reporte no ponto para pronto para decolar, estou rolando no 8 desse momento. Pátio Índia, reporte no ponto de espera da 10-1186, Santos 3305. Positivo. Pouso para o 3178. Eixo da 10 livre, autorizado pouso, 10 grau, 08 nosso, 3178. Ele pouso no 0, 3178. O meu Papatango, seu solo pousou no 3, local de estacionamento. Cruzado backtrack, reporte pista livre. Boa noite, Azul 4209, ciente da Alfa. É autorização Belo Horizonte, nível 360, confirme. Confirme, 360, aguarde autorização de tráfego, 4209. Ciente, é a saída prevista. Saída prevista para o 4209? Saída prevista é a Dael, após a Leda, Bridge e a Pesulu no mesmo. Dael, Leda, Bridge, gato. Oxenar 6224, fica atento a tráfego, taxiando agora no Traverso 62, após a passagem, prossegue via Juliette para o gate 01. Então, após a passagem do tráfego que está taxando pelo gate 612, prossegue via Juliette para o 01 na 224. Sete oito solos 15, prossiga táxi via taxiway Alfa, reporte para ingresso no pátio principal da minha escuta. Sete Alfa, boa noite. Azul 420 para 4, pronto? Afirma, ponto 4. Autorizado com o FIS nível 360, decola pista 10, curva direita, Bael, Leda, Bridge, Upes, Lumia, controle 819-35, código 5077. Para o táxi, 1074. FIS nível 360, decolando da pista no meio, saída da El, Bridge, Leda, Leda, Bridge, Upes, Lumia. Salvador em 1-1935 e o transponder 5077, azul 4209. Ok, só confirmando o código, é o 5070, nesta para acionamento táxi. 5070, transponder 4209. Pra cima do ponto, espera dar 10, pronto. 3305, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 120 graus, 08 nosso. Autorizado a linha de decolar da 10, são 3305. Da Proadona, dá pra gente até 2000? Autorizado Proadona, até 4000 pés, o trip 5595. Proadona aí? 4000 pés. Proadona, 4000. Airport, now 019, becoming full service. ILS. 10. Airport 019, complete final approach, call tower 118, decimal 6. 118, decimal 6, airport 019, and there's what I need. Terá manter a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso no pátio principal, 3178. Copiado 60, Fortaleza 45, autorizado táxi via pátio principal, Índia, Alfa, reporte ponto de espera pronto para decolagem. Pátio principal, Índia, Alfa, reporte ponto de espera pronto, com 0-24. Então 3305, decola os 19, controle 119, decimal 35. 1935, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Portugal 019, final, runway 10. Portugal 09, clear to land runway 10, Indy 110 degrees, 06 knots, altitude center 1015. Clear to land, runway 10, 1015, airport 019. Pode prosseguir o 3178? Prossiga. Após o gol, pode prosseguir o táxi, o 3178? Afirma, após o passamento, pode prosseguir o seu táxi para o gate 07 na escuta. Copiou o gate 07? Autorizado a alinhar e manter pista no zero, só ocupando sua saída, a saída Arbor, Eleva e Sagaz, ok? Só confirmando. Arbor, Eleva e Sagaz, atualizado, alinhar e manter o gol no 024. Correto. C5595, 2000 pés, Alívio LS, reporta aí, estabilizado. 2000 na Prodituna, estabilizado LS, chama na estabilizado do Calebo. 5595. Clear your taxi by taxiway Alpha and Juliet, gate number 11. Gate 11, Portugal 01. Ah, 78 Pax e pousa lá. 0225 no horário. Bono 074, pista livre autorizada de decolagem, vento 1 no 0 grau 089. Livre decolagem, Bono 074. Bono 074, decola 23, controle 119, decimal 35. Decimal 35, obrigado, boa noite. Boa noite, Pombo. Obrigado, não sei. Obrigado. Controle, boa noite, Bono 074. No 074, boa noite e a sua identificação. No 074, por gentileza, o transponder 5071 está em contato com o radar sobre o 360, saída da Arbor. 5071, saída da Arbor, ou no 074. Se possível, né? Por onde Arbor. Autorizado, está presente. Obrigado. Repita 5595 para o localizador esquerda 135, reporte estabilizado. Por esquerda, por 135, 135, chamar a estabilidade. Uma possibilidade de dar presente para o 8 Sagaz, para o voo 1074. Aguarde. Obrigado. O Salvador Azul 4209, portão 8, solicita pushback acionamento. Portão 8, aguarde um minutinho para iniciar. Sete, aguardando. Na 3305, chama Recife, na 26.85. 2685, 3305. Estabilizado, fui aliás, tem o capa visto, 5505. 5595, torre no 9862, bom pouso. A torre 1862, obrigado senhorita, boa noite, bom trabalho. É o 35515, boa noite. Boa noite, 355 no 5, tráfego avistado, tem autorizado pouso pista no 0, vento 110 graus, 089, ajuste no 0 no 5. Ajustado no 0 no 5, tá, passou Simbra no momento, mas já travado, tem um capa visto.